Escuta. Oi, Tatuagem. Tu tem condições de agilizar um pouco mais o táxi? Gente, obrigado por ter noção. Meu Eco Índia, por gentileza, chama o Sol em 1219 para o cruzamento do pátio. Você vai decolar na cabeceira 35 ou decola com proa norte? Gente, mantenha a posição e aguarde. Tem um tráfego da Azul agora cruzando o eixo da 1735. Bravo. Atenta à esteira de turbulência do Embraer, que cruzou agora o eixo da 1735. O vento agora de 1,50 graus com 7 nós, sem livre decolagem com proa norte. Tóxico 35595 com 55 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Salvador. Funação pro B, Trip? 55, 55. Sim, 5595 Trip, livre táxi via parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 11862, altímetro 0021, só fica atento ao tráfego da Gol, ingressando no pátio agora, tá indo portão 06. Negativo, tá visual com o tráfego, via pátio e Alfa. Romeu e Acuíndia, ingressa parte 1, agilizando. Seguiu o tráfego da trilha, Romeu e Acuíndia. Alta, tá o 9911. Prossiga. Tá na remota, pushback, seu nome. Remota, parte 3, autorizado, chama o táxi. Tá autorizado, vai afastar o táxi total. Gol 9913, botão 05, tá, na escuta. Afirmativo. Gente, só tem que aguardar o pushback, porque uma aeronave da companhia que pousou com transporte de... Hoje, um enfermo a bordo, e ele teve que parquear antes do senhor puxar. Agora vai passar a retaguarda, o tráfego da trip, e após um tráfego de pequeno porte. Após o tráfego de pequeno porte, já está livre, o pushback, acionamento 05, chama táxi. Afirmativo, em coordenação com os tráfegos, está livre e reporta para o táxi. Gol 19-3-05. Salvador, Azul 4207. 4207, Alfa, chamando para Taxi Juliette. 13896, senhor, identificação, autorizado chegada a mar e desce para nível de voo 050. Trolle, o Tami já bravo. Bravo 510, informe o local que irá efetuar o sobrevoo. Do Finlândia, afastado 9,5 milhas, 03 a bordo, estimado de pouso em Salvador, às 1510 do Tami de Abravo, na sua escuta, mantendo condições visuais, 500 GL. Gente, TAM 3896 é o controle. Muito bom dia, TAM 3896, informação Oscar. TAM 3896, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desce para nível de voo 050. 050 Mari, TAM 3896. Azul 4207, agora pode ingressar Juliette, portão 01. Roger, sir. Confirm, right? Start up and push. I didn't copy you. Roger, sir. I understood you are ready for start up and push, that's correct? What's your gate? 02, Roger, stand by for 8 seconds. Sir, just 1 minute, stand by. Controle Salvador, muito bom dia, o trip 5595 decolou, para a sua escuta. Trip 5595, contato radar, autorizado a saída coral, chuva para nível de voo 140. 140, está autorizado após a terceira milha dos mil pés direto coral? Trip 5595, mantém o perfil de saída. Mantém. Com 157 a bordo, 3:40 de autonomia, alternativa Galeão. Qual pra B? 157. Em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 1 no 8, 62, altimetro 0021. Pátio Índia e Alfa, gol 193, 1186, obrigado, bom dia. Papá Romeu Tango Índia Bravo, informe localidade onde, nome da localidade onde efetuará o pouso. 99111 Chapão, estado táxi. Estamos com 3 a bordo, 3 horas e 27 de autonomia, a Alter Natal. Tucano 9111, táxi 3, 4, Índia, Alfa, ponto de espera 90, Torre 18, 21. Livre de ontem, livre táxi, Alfa, no ponto de espera 108, total 9911. Ground. After the passage from Boeing from Total, you are clear to set up and push command for taxi. Foi sobre modulado. TAM 3896, desça para 2000 pés, QNH 1022. Para 2000 pés, estado 1021, da 3896. TAM 3896, QNH 1021. Afirmativo, 1021. Palma, meu Tango Índia Bravo, frequência livre. Se quiser liberar o Avianca aí para o prospecto, pode liberar. Sim, o senhor não vai dar certo, então, estou ciente. Só para informar com o senhor, o Centro Recife ligou e disse que Fortaleza abriu a pista uma hora mais cedo. Ah, positivo. Total, está realizando a vigência do Então, o senhor vai taxiar isso? Estou taxiando já. Sim. Gol no 983, contato radar, autorizado saída da El, suba para nível de voo 360. Da El 360, 93 da Gol. Salvador, bom dia. Papapá, Bravo, Mike, Golf. Papapá, Bravo, Mike, Golf. Acione a identificação autorizada de chegada a Mari. Desça para nível de voo 060. Sempre estou descendo para 060, chegada a Mari. Bravo, Mike, Golf. O TAM 3896 está autorizado, o X-Ray da 10. 3896, autorizado o final do procedimento ELS, desça para 2000 pés. Reporte estabilizado. Portão estabilizado. Total 9911, autorizado alinhar da Colapso Toma 0, vento 140 graus, 07 rocha. Estabilizou o TAN 3896. TAN 3896, chame torre na frequência 118 decimal 6. 186, TAN 3896. Para São Paulo com o ônibus. 397, São Paulo com o ônibus, bom dia. Bom dia. 397, autorizado com o ônibus 360, aerovia, autorizou 16, decola da pista 10, primeira curva à direita, Nandaia, Uleta, Bridge. Controle 1208, aciona 5037. Um passar travado, TAN 3896. Ciente, autorizado o pouso, ficha no zero, vento 130 graus, 062. Pouso autorizado não no zero, TAN 3896. Total 9911, decolada 38, chame controle, 120, decimal 8. Volta 08, hein, total. Total 9911, contato radar, autorizado a saída Momo, suba para nível de voo 310. Na Momo 310, ascensão. Salvador, approach control, go on 260, descentos 172, formation papá. Go on 260, qual que é idente, clear, my arrive, descento flight level 060. Papá, papá, bravo, Mike Golf, desça para nível de voo 050. Para 050, bravo, Mike Golf. Passando 6140, clear the line up and wait. Line up and wait, 6896, Saulo 41, livre à direita, e chama Saulo 121, décimo 9. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 5. 251, terça 3, 5 graças. 5. Alfa Juliette 05. Zero degrees, zero line out. Papá, papá, bravo, Mike Golf. Livre das restrições na posição ETAP, desça para 2.000 pés, QNH-1021, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Autorizado, já está liberado as restrições da carga, descendo para 2.000, ajuste 1.021. Passamento estabilizado em ILS, o da capa está bravo, mais de boa. SNM 140. SNX 6140 airborne at 43. Contact approach control frequency 120.8. 120.86140, bye. Good morning, Ocean S6140, Puka departure, leaving now 1,900 feet, flight level 350. Ocean S6140, rate contact, flyhead, Puka departure, flyhead 350. Flyhead 350, Ocean S6140. Control, Ocean S6140. Departure, Ocean S6140. Ocean S6140, Puka departure, climb flight level 350. Puka departure, you told us to fly heading 350, we are now flying heading 350, 6140. Again, 6140. The lady told us to fly heading 350. So we were flying heading 350. Now she said now go to Puka. Okay, disregard the last information. Turn right, heading Puka to Puka, and climb to flight level 350. And now fly heading Puka, climbing flight level 350, 6140. Okay, I'm sorry. Uno 260, go 1260, descend to flight level, descend to 2050, KNH 1021, cleared to find approach, port established on localizer. Roger, descend to 2050, 1021, we report established on 260. Total 9911, restrito ao nível de voo 290, foi na Pro de Frati. Pro de Frati, 290, restrito ao total 9911. Controle Bravo Mike Golf, estabilizado em LS 190, para a pista vista. Bravo Mike Golf, chame torre na frequência 118 decimal. Tudo volta meia boa tarde. O Bravo Mike Golf. Torre Salvador, boa tarde. Bravo Mike Golf, na estabilizado em LS, está 1-0, tem a pista vista. Gente, Bravo Mike Golf, o ajustamento está 1-0-2-1, poderia confirmar o pouso 1-0? Pouso 1-0. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Bravo Mike Golf. Mike Golf, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-7-2. Sim, está autorizado pouso, Bravo Mike Golf. Trip 5595, serviço radar 60 milhas noroeste do VOR de Salvador. Chame centro Ilhéus na frequência 120.1. Cinco na escuta. Estimativa na escuta, chama 201 no Ilhéus, muito obrigado. Voo 9738, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Chegada a Mari, nível 050, voo 9738, solicitação de quebra. Voo 9911, chame centro Recife na frequência 126.85, altena 125.45. Bravo Mike Golf, Sala 50, livre à direita, e chame Saulo 121.9, poderia confirmar pátio? Gente, grato, pátio 5, Saulo 121.9. Gol no 620, gol 1260, contact tower 118.6. 118.6, não sei. Torna o pátio 1 e chama da Lima. Fiquei Alfa, Juliette, contornar o pátio 1 e chama na Lima. O Bravo Mike Gol. 732, solicita, se possível, direto a ITAP. Falou. Salvador, agora, ó, 397, a posição é a meia dúzia. É que não é? Terceiro da Mari, 732. Go 1260, can I transit 1? Report to